fluxo de sangue como Zaqueu. Nós queremos chamar a tua atenção nessa noite. Oh Senhor, olha pra mim, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Tuas vestes na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, cante. Teu nome, cante aí, meu querido. Como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, oh. Aos teus pés eu chorarei, oh, mas olha pra mim. Mas olha pra mim, peça a ele. Pois eu preciso do teu olhar. Oh, eu me humilharei, yeah. Eu me humilharei, teu nome gritarei. Isso, cante. Como criança, mas olha pra mim. Oh Senhor, tuas vestes tocarei. Os pés, mas olha, estenda a tua mão e cante. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim, preciso do teu olhar. Olha pra mim, yeah. Declara e diga, pois eu preciso. Yeah. Estenda as tuas mãos, a tua voz, querida. Yeah. Olha, Senhor. Yeah. Olha pra mim. Eu preciso. Preciso. Yeah. Olha pra mim. Oh. Pois eu preciso. Pois eu preciso. Preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar. Eu Eu preciso nessa noite, eu preciso, Senhor. Eu preciso. Levante as suas mãos, querido. Se você precisa do olhar do Senhor sobre a tua vida, ergue as tuas mãos. Ele está aqui nessa noite. Se você crê, diga comigo. Diga, eu farei. Eu farei o que for para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu. Pode dizer isso mais uma vez? Diga, eu farei. Eu farei o que for preciso para te ver. Sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele, e eu preciso do teu, do teu olhar. Eu preciso do teu olhar. Pois eu preciso do teu olhar. Hey, yeah. Pois eu preciso do teu olhar.